frente, Eco, prossiga. Prossigam, Andrés Avante da Costa, 43, até a posição 03, bate principal. Qual foi, Yankee Eco? Autorizado início do reboque. Correção, autorizado reboque do ponte 3 para o portão 3 do ponte, ponte principal, mantendo escuta constante, a ponte ao término Alfa Yankee Echo. Manterá na escuta e continuará o término do Alfa India, Hotel Papai, informação Eco correta. Uma centena já tem aprovada para Sierra Bravo, Juliette Delta. Por gentileza, me confirme a radial ideal de subida, senhor. Pedro 230, radial ideal, só mais um minutinho para sua cópia, já volto. Confirme, o senhor está na parte da bata, é isso? Sim, só um minutinho. Meu Índia, Hotel Papá, pronto para cópia. Papá Romeu Índia, Hotel Papá, autorizado para Sierra Bravo, Juliette Delta, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 100, decolando a pista no 7, primeira curva à direita, subida Dael, após Dael, direto. Controle operem 1 no 9.8, transponder 5161 no Papá Romeu Índia, Hotel Papá. No cotejamento correto, Índia Hotel Papá, qual POB? 104 no POB, para acionamento táxi e decolagem no pátio da bata, por gentileza, chame torre 118.95, Papá, tenha um bom voo. Hotel Papá, muito bom dia, no pátio da bata, está livre o acionamento e o táxi vai chamar para ingresso na pista no 7. Bom dia, senhor, identificação autorizada, bom, preparatório do PET, terminal 01. Obrigado, Eco. Obrigado, bom dia. 1995, autorizada sinal ILS. Está autorizada a ILS, vamos lá para cima. Papada, cola ao 22, controle 198, boa viagem. 198, graças ao trabalho. Controle, muito bom dia, Papá Romeu Índio, até o Papá. Até o Papá, bom dia, contato radar, 100, direto da EL. 100, direto da EL, Índio, até o Papá. Boa noite, Salvador, bom dia, Rio 5973. 973, bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada à barra, descendo 0050. Autorizado 050, possibilidade de estar presente, vamos com o Prod Duna. Pro de TAP, pro Rio, 5973, descendo para 5.000, tá? 04, bom dia, senhor Anísio, identificação autorizada, chegada a bom, direção nível 050. Estabilizou agora, 18900, bom, no 995. 357, tem condições de apurar a duna? Relativo, tá 357, apurar a para 2000 pés, tem legal no 011, autorizado a final INS. Apurando 2000 pés, no 011, autorizado a final INS, tá 357. Delta, papá? 995. Foi direto ou destino? Já tá com a mão. Rio 5973, para 2010, tem legal no 09. 2000 no 09. 951, acione identificação autorizada chegada a bordo. Direção nível 060. Direita 219, mano, 995. Solo Salvador, bom dia, Golo 995. Bom dia, Golo 995, autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, Golo 995. Não dizendo para 1909, autorizado ILS, eu 5973. Rio 5973 segue com qual número lá na aproximação? Número 2, número 1 está na frente 12 milhas, 12 horas 8 milhas, com 90 de Brasil. É 2320. Sente, 5973. Na realidade, final número 0, está 3597. 3597, estou Rio 9895. Tá 3597, livre pouso, vento variável com 2 nós. Livre pouso, contato na 3597. B07, acione identificação autorizada chegada bom, direção nível 070. 1804, autorizada final ILS. Autorizada, no final ILS, bom, no 804. 5973, interceptando o localizador. 973, Torre 1-1-895. 1-1-895 para a Torre, 5973. Torre, Salvador, bom dia, Rio 5973. 5973, continua a aproximação, aguarda pista livre, vento calmo. Ciente, aguardando pista livre, Rio 5973. Então, 3597, autorizado Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, portão 04, 5973 foi LS. 5973, livre pouso, vento calmo, piscina 0. Livre, Rio 5973. Estabilizou um localizador, voo 1804. 804, Torre 1-1-895. 1-1-895, dado. A 73 é a Torre. Na escuta, prossiga. 219. Rio 5973, segura na sua escuta. Bom dia, Rio 5973, autorizado Alfa, chame para ingresso, tá, que sou Juliette, senhor. Para ingresso. Salvador, bom dia, voo 1804, passa no marcador externo. Autorizado, chegada bom. Deixa para 4 mil pés, legal 0 no 2. Muito calmo. Livre, pouso, comido, voo 1804. Pelo Guarda-Flor. Agora. Salvador, bom dia. Na posição 06, para o 6171, eco correta. Eu tenho 340 aprovado o barulho, o senhor está pronto para cópia? Tanta 6171, autorizada para Sierra Bravo Golf Romeo via Afro Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 119 decimal 8, transponder 5431 no TAN 3171. No cotejamento correto da 3171 no portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Autorizado o ingresso na taxiway Juliette, após curvar à esquerda para o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, via 5973. Direita 1219. Direita 1219, 804. Sétima 5, Torre 1, 8, 9, 5. 2, 9, 5, bom dia, obrigado, até daqui a pouco.